Prepare-se. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Abre coração, que não sabe mentir. Do tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Máquina do Tempo. Olá, meus amigos, tudo bom? Tudo jóia com vocês? Porque comigo está tudo ótimo. Vamos viajar no mundo da música internacional romântica. Vamos mergulhar fundo aqui no nosso baú. Vamos pegar lá no fundo aquelas músicas que até hoje marcam os nossos corações. Vamos curtir agora 60 minutos com a melhor música internacional romântica dos anos 60, 70, 80 e 90. Vamos religar a nossa máquina rumo aos anos 1950 a 1990. Vamos começar com a primeiríssima de hoje dessa edição de quinta-feira. Aumente o volume, que essa é sucesso. How you feel. Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. Since we parted, I choose.

Máquina do Tempo. Me

Peninha que está terminando, um grande abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência, estaremos de volta amanhã, à sexta-feira, nesse mesmo horário e nessa mesma rádio. Um abraço na alma, um beijaço no seu coração. Foi um prazer enorme estar com você até agora, apresentando o nosso programa Máquina do Tempo. Desligando agora e religando aí amanhã, na sexta-feira. Tô indo nessa e até mais. Tchau, tchau.